saber toda a sua rota futura, o dia e a hora de morrer. Tão bem que todos poderiam viver. Mas as novas gerações de outrora, com a mania das descobertas, com a mania das experiências, com a mania de quererem coisas ainda melhores, deram início ao alfabeto que ainda hoje adotam, e em vez de ensinarem o antigo, ensinaram esse, desviando-se do certo para o torto. A culpa é das gerações de outrora, que tudo podiam saber até chegarem ao auge se nasciam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que deviam seguir, o lugar que deviam morar, a fortuna, a riqueza e as passagens remediadas. Os ambiciosos e gananciosos que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados, os outros, a quem o alfabeto dizia que tinham que ser músicos, mas não queriam ser músicos, queriam que a ciência fosse feita de acordo com tais vontades de quererem ser aquilo que não nasceram para ser, então, esses desgostosos é que foram tratando de organizar outra ciência, e outro alfabeto para que, por meio deles, pudessem dar expansão às suas vontades. Debalde foram os esforços desses ditos que não se conformavam com os seus destinos dados pelo alfabeto astrológico. Então não quiseram guiar-se pelo direito, que é a mania de muitos, e seguiam pelo torto, para as suas conveniências. Isto foi o que se deu outrora. Nem todos se conformavam com a descrição do alfabeto que traziam nas palmas das mãos. Por exemplo, o alfabeto dizia que não podia viajar. Por isso ou por aquilo, teria que permanecer no mesmo lugar, mas como a vontade do vivente já era outra, ele não se conformava com a vida que tinha que levar. Outro, que não tinha muitas posses, tratava de se elevar para dar expansão à sua vontade, e errava completamente.